Banda 007. Pensa em você e me faz sofrer. Tenho muito ainda que aprender. E com amor não se pode brincar. Você pode machucar o coração. Você foi tudo que eu sempre sonhei. Por isso não aceito te perder. Foi no lugar de um povo amigo e acolhedor que nasceu o nosso amor. Onde tem camarão e açaí? DJ Everton, agitando a sua festa. DJ Everton, banda 007. Pensa em você e me faz sofrer. Tenho muito ainda que aprender. E com amor não se pode brincar. Você pode machucar o coração. Você foi tudo que eu sempre sonhei. Por isso não aceito te perder. Foi no lugar de um povo amigo e acolhedor que nasceu o nosso amor. Onde tem camarão e açaí e o pescado, terra de lindas praias, próxima do rio Maracanã, né? Cândido Mendes, Maranhão, vou curtir com meu amor pra sempre. E da cidade do meu coração, com o prefeito Mazinho Leite. Cândido Mendes, Maranhão, vou curtir com meu amor pra sempre. E da cidade do meu coração, DJ Everton. Pra cima, Everton! Banda 007. Eu me desesperei quando me deparei que você não estava mais aqui. Como dói a solidão, machuca o meu coração. Volta pra mim, DJ Adriano atrevido, Dudu atrevido, Cleilson Show. No comando dela, dela. Agora você vai se encantar com o som dessa carreira. Ela é de Castanha, mega atrevida, mega atrevida. Fazendo você dançar. Banda 007. DJ Everton Produções. Eu me desesperei quando me deparei que você não estava mais aqui. Como dói a solidão, machuca o meu coração. Volta pra mim, DJ Adriano atrevido, Dudu atrevido, Cleilson Show. No comando dela, dela. Agora você vai se encantar com o som dessa carreta. Ela é de Castanha, mega atrevida, mega atrevida. DJ Everton, o DJ que faz a festa de verdade. Olelê, olelê, olelê, olelê, olelê. Quando a noite chega, percebo que não tenho você. Sempre sonhou 007. É DJ Everton, meu compadre. DJ Nilson incomparável, o maior sucesso em remix. DJ Júnior Calado de Castanhal. Quando a noite chega, percebo que não tenho você. Oh. Às vezes me pergunto. Tom, tocando o que te toca. Banda 007. Vamos nessa, Everton! Que loucura esse desejo, que delícia esse teu beijo, que me enche de tesão, é uma louca sensação, yeah. Eu viajo no teu corpo, teu suor me deixa louco. Vou te dizer que assim vou curtir. Toca pra mim, DJ Dinei, DJ Irã. Esse teu beijo que me enche de tesão, é uma louca sensação, yeah. Eu viajo no teu corpo, teu suor me deixa louco. Vou te dizer que assim vou curtir. Toca pra mim, DJ Dinei, DJ Irã. Cândido Mendes Maranhão. Ah, o DJ Everton! A pressão é com você, garoto! Banda 007. DJ Everton, esse é moral. Pensando bem, na mesma distância, é capaz de acabar com nosso amor. Pensa no dia que te conheci. Tuba no Rio da Prata, na melhor casa do show, na melhor casa do show. Foi lá que nasceu o nosso amor. É na casa de show. Pedi que eu te amar até o amanhecer, ao amanhecer, ao amanhecer. É na casa de show. DJ Everton, este se toca e faz a onda. Banda 007. Pensando bem, na mesma distância, é capaz de acabar com nosso amor. Pensa no dia que te conheci. Tuba no Rio da Prata, na melhor casa do show, na melhor casa do show. Foi lá que nasceu. mais completo do momento. Vamos nessa, nessa, nessa. Vamos nessa, Everton. Banda 007. Fui um bobo em me iludir, achando que o seu amor era só pra mim. Me enganei, quebrei a cara, agora o que resta é me recompor. Acostumado com você, não sei o que fazer, só tenho apenas um jeito, eu vou em um lugar que você está, ali com certeza você vai sentir toda a emoção, tocar bem fundo no coração, quando o DJ tocar a nossa canção de amor. Choperia diz, eu vou. Choperia diz, eu vou. Choperia diz, Rafael comanda em Marabá. Choperia diz, eu vou. Choperia diz, profissional. Banda 007. Fui um bobo em me iludir, achando que o seu amor era só pra mim. Me enganei, quebrei a cara, agora o que resta é me recompor. Acostumado com você, não sei o que fazer, só tenho apenas um jeito, eu vou em um lugar que você está, ali com certeza você vai sentir toda a emoção, tocar bem fundo no coração, quando o DJ tocar a nossa canção de amor. Choperia diz, eu vou. Choperia diz, eu vou. Choperia diz, Rafael comanda em Marabá. Choperia diz, eu vou. Choperia diz, Everton, produzindo o que você gosta de ouvir. Everton. Banda 007. Marquei no WhatsApp com você logo mais. Tô louco pra te ver. O tempo não passa, não sei o que faço. Quero estar com você. Eu tô chegando, meu bem. Quero você também. Com os sons e começo. Como dizem a Dal, e hoje sem Igor, é só agitação. Esse é meu mole do Santiago. Esse é meu mole do Santiago. Esse é meu mole do Santiago. Banda 007. Eu marquei no WhatsApp com você logo mais. Tô louco pra te ver. O tempo não passa, não sei o que faço. Quero estar com você. Eu tô chegando, meu bem. Quero você também. Com os sons de começo. Com o DJ Adal, e hoje sem Igor, é só agitação. Banda 007. Como você vê, estou aqui pra te dizer que não consigo te esquecer. Não posso te perder, não, não, não. Meu pensamento sempre busca por você. Às vezes me pergunto o que dói quando se foca um coração que é todo seu. Agora ele vai tocar a canção que me lembra você. DJ 0800. louca pra mim. Eu vivo só por esse amor. Você agita toda a galera, tocando forte no seu coração. DJ 0800, quando toca dá um show. Agora eu quero uma curtida com o DJ 0800, 0800. Toca pra mim. Eu vivo só por esse amor. Você agita toda a galera, tocando forte no seu coração. DJ 0800, quando toca dá um show. Agora eu quero curtir o DJ 0800. Dani, DJ Everton! Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Banda 007. Você vê, estou aqui pra te dizer que não consigo te esquecer. Não posso te perder, não, não, não. Meu pensamento sempre busca por você. Às vezes me pergunto o que dói quando se foga um coração que é todo seu. Agora ele vai tocar a canção que me lembra você. DJ 0800, toca pra mim. Eu vivo só por esse amor. Você agita toda a galera, tocando forte no seu coração. Quando toca dá um show. Agora eu quero uma curtida com o DJ 0800, 0800. Toca pra mim. Eu vivo só por esse amor. Você agita toda a galera, tocando forte no seu coração. DJ 0800, quando toca dá um show. Quero DJ Everton, um abraço forte. O DJ Tom Máximo, o homem do Alô! Banda 007. Já não consigo imaginar a vida sem você. O que vou fazer? A noite toda eu só sei chorar. Que saudade de você. Minhas noites são tão frias sem o teu calor. E a solução que eu encontrei é ouvir esse DJ. É o DJ Preto Bom, é o DJ Preto Bom. Eu quero tanto ouvir você, toca pra mim. É o DJ Preto Bom, é o DJ Preto Bom. Eu quero tanto ouvir você, toca pra mim. DJ Everton, aqui é perfeição de verdade. DJ Everton! Banda 007. Já não consigo imaginar a vida sem você. O que vou fazer? A noite toda eu só sei chorar. Que saudade de você. Sem o teu calor. E a solução que eu encontrei é ouvir esse DJ. É o DJ Preto Bom, é o DJ Preto Bom. Eu quero tanto ouvir você, toca pra mim. É o DJ Preto Bom, é o DJ Preto Bom. Eu quero DJ Everton, vai pra cima. Acima, Everton! Banda 007. Não adianta chorar por mim. Pra que tanto desespero? Eu te avisei que era o fim. Não tava brincando. Quem não conhece já ouviu falar nesse DJ que é pressão. Tocando no seu coração, de Belém pro meio do mundo. DJ Diego Ferrari, DJ Diego Ferrari, tocando na pressão pra galera curtir. DJ Diego Ferrari, DJ Diego Ferrari, tocando na pressão pra galera curtir. DJ Everton Produções. DJ Everton Produções.

te enganar também. Por isso pense antes de fazer qualquer besteira. Não sou vingativa, não. Não é que eu queira devolver a traição. Quem sabe um dia eu posso até te perdoar. Mas vou ficar com quem só pra depois te perdoar. Everton. É DJ Everton, meu compadre. Banda 007. Preste atenção, hoje não quero te magoar, mas chegou ao fim. Estou cansado de tanto chorar. Entreguei meu amor, mas você não soube me valorizar. Deixou o nosso amor se acabar. Vou sair com essa equipe. Quero mais é viver, esquecer de você. Pracinha de Curuzá, com essa equipe eu vou curtir e entregar meu coração. Preste atenção, hoje não quero te magoar, mas chegou ao fim. Estou cansado de tanto chorar. Te entreguei meu amor, mas você não soube me valorizar. Deixou o nosso amor se acabar. Oh, saí com essa equipe. Quero mais é viver, esquecer de você. Pracinha de Curuzá, com essa equipe eu vou curtir e entregar meu coração ao novo amor. Pracinha de Curuzá, com essa equipe eu vou curtir e entregar meu coração. DJ Everton, este sim. Toca e faz a onda. DJ Everton. DJ Everton, aperte o play, meu DJ. Quanto mais eu tento tirar você de mim, a saudade aperta o peito, essa dor já não tem fim. Perdido sem você, não sei o que fazer, vou enlouquecer. Então eu decidi, hoje à noite eu vou sair pra curtir. Equipe Moral do Pop, a Moral de Castanhal, DJ Jordan e DJ Vitor no cenário 3D. Eles vão agitar, Derivaldo da Moral. Equipe Moral do Pop, Equipe Moral do Pop, a Moral de Castanhal, DJ Jordan e DJ Vitor no cenário 3D. Eles vão agitar, Derivaldo da Moral. Equipe Moral do Pop. Banda 007. DJ Everton. Quanto mais eu tento tirar você de mim, a saudade aperta o peito, essa dor já não tem fim. Perdido sem você, não sei o que fazer, vou enlouquecer. Então eu decidi, hoje à noite eu vou sair pra curtir. Equipe Moral do Pop, a Moral de Castanhal, DJ Jordan e DJ Vitor no cenário 3D. Eles vão agitar, Derivaldo da Moral. Equipe Moral do Pop, Equipe Moral do Pop, a Moral de Castanhal, DJ Jordan e DJ Vitor no cenário 3D. Eles vão agitar. DJ Everton Produções, de Cândido Mendes Maranhão. DJ Everton, a perfeição de um DJ que faz a diferença. Banda 007. Dani DJ Everton. fazer eu te esquecer, porque se você não se viver, estou cansada de sofrer. E eu vou me juntar com eles que são do Badalação. Equipe os empresários do Castanheira, o Búfalo do Marajó, quero você. Equipe os empresários do Castanheira, o Búfalo do Marajó. Equipe os empresários. Manda um espetáculo pra você dançar. Banda 007. Você me iludiu, partiu o meu coração. Não sei mais o que faz nessa solidão. Tortura demais, me deixa sem direção. E sei que nada vai fazer eu te esquecer, porque se você não se viver, cansado de sofrer. E eu vou me juntar com eles que são do Badalação. Equipe os empresários do Castanheira, no Búfalo do Marajó, quero você. Equipe os empresários do Castanheira, no Búfalo do Marajó. Equipe os empresários do Castanheira. Equipe os empresários do Castanheira. Banda 007. Sigo buscando encontrar uma solução e amenizar a dor do meu coração. A dor é forte, não cicatriza. Parece que vou morrer aos poucos. É tão estranho não ver você na cama. Pra onde eu olho, tudo me faz relembrar. Eu vou curtir com essa equipe e assim te esquecer. Equipe, os fura-olho, oh, oh. Com DJ Adailton, oh. Eles são da Vila União. Essa equipe só curtição. Equipe, os fura-olho, oh, oh. Com DJ Adailton, oh. Eles são da Vila União, oh, oh. É a equipe, os fura-olho. DJ Adailton, vai pra cima. Banda 007. Sigo buscando encontrar uma solução e amenizar a dor do meu coração. A dor é forte, não cicatriza. Parece que vou morrer aos poucos. É tão estranho não ver você na cama. Pra onde eu olho, tudo me faz relembrar. Eu vou curtir com essa equipe e assim te esquecer. Equipe, os fura-olho, oh, oh. Com DJ Adailton, oh, oh. Eles são da Vila União. Essa equipe é só curtição. Equipe, os fura-olho, oh, oh. Com DJ Adailton, oh, oh. Eles são da Vila União, oh. É a equipe, os fura-olho. DJ Everton, o super DJ da galera, já está no ar. Pra cima, Everton! Banda 007. Estou sofrendo desde quando me deixou. Estou sofrendo desde quando me deixou. Por quê? 007. Olho no espelho, vejo a tristeza em mim. Choro toda noite, parece que não tem fim. Só penso em ti. Olho no espelho, vejo a tristeza em mim. Choro toda noite, parece que não tem fim. Só penso em ti. Tô enlouquecendo quando olho ao meu redor. Tudo parecia tão triste e tão me sentindo só. A distância que nos separa só machuca mais e mais. Eu preciso te encontrar e falar da minha dor. Só você pode curar a solidão que em mim ficou. Everton, tocando o que te toca. DJ Everton, se liga, Mano Brown. Banda 007. Seis horas da manhã, não consegui dormir. Toda hora pensando no que lhe falei. Não ligue pro meu erro, sabes que ainda te quero. Me dê uma chance, já estou em desespero. Exagerei no mês e briguei com você. Quando acordei, parei pra pensar. Agora peço desculpa, sem você eu não vivo. DJ Everton, meu compadre. Vamos nessa, Everton! Banda 007. Seis horas da manhã, não consegui dormir. Toda hora pensando no que lhe falei. Não ligue pro meu eu, sabes que ainda te quero. Me dê uma chance, já estou em desespero. Exagerei no mês e briguei com você. Quando acordei, parei pra pensar. Agora peço desculpa, sem você eu não vivo. Bombando os mais badalados hits do momento. Alô, DJ Everton! Banda 007. Madrugada tão vazia, sem você. Estou em desespero e trancado no meu quarto. Eu me vejo. Parece até que vou morrer. DJ Fabrício incomparável, Bala Doce, DJ Alex Boy. Vou tocar só pra você. Novo Rubrão, o comando incomparável. Novo Rubrão, o comando incomparável. Meu amor, eu te amo. Te amo. Novo DJ Everton, de Cândido Mendes para todo o Brasil. Manda 007. Madrugada tão vazia, sem você. Estou em desespero e trancado no meu quarto. Eu me vejo, parece até que vou morrer. DJ Fabrício incomparado, bala doce. DJ Alex e Boy, eu vou tocar só pra você. Porque você partiu, deixando um vazio. O que eu vou fazer? Perdido nessa solidão, dói no meu coração. Preciso de você. Eu quero te amar, não me faça mais sofrer. Eu vou curtir em Cachoeira do Arari. Oh, oh, oh, vou curtir com a família. Manda 007. DJ Everton, aqui é perfeição de verdade. Que você partiu, deixando um vazio. O que eu vou fazer? Perdido nessa solidão, dói o meu coração. Preciso de você. Eu quero te amar, não me faça mais sofrer. Eu vou curtir em Cachoeira do Arari. Oh, oh, oh, vou curtir com a família. Oh, oh, oh, que é só agitação. Eu sei que você vem também. É a família Mega Brother da City. É a família Mega Brother da City. É a família Mega Brother da City. É a família Mega Brother. É a família Mega Brother da City. É a família Mega Brother da City. É a família Mega Brother da City. É a família Mega Brother. DJ Everton, detona só as melhores. DJ Everton Produções, de Cândido Mendes, Maranhão. Me dê uma chance de provar o quanto eu te amo demais. Com você eu faço coisas impossíveis. Eu quero te amar. Meu amor, meu destino é viver só pra ti. Vou ligar a pé azul que eu te conheci. É a melhor festa aqui do Pará. Vamos beber a noite toda até o dia clarear. Festa da cerveja. Festa da cerveja. Ligar a pé azul. DJ Everton, agitando a sua festa. Manda 007. Me dê uma chance de provar o quanto eu te amo demais. Com você eu faço coisas impossíveis. Eu quero te amar. Meu amor, meu destino é viver só pra ti. Foi em Garapé Azul que eu te conheci. É a melhor festa aqui do Pará. Vamos beber a noite toda até o dia clarear. Festa da cerveja. Festa da cerveja. Vamos nessa! Everton, meu compadre. Banda 007. DJ Everton, considerado pela crítica, fazendo você dançar. Foi como no sonho eu te conheci. Não posso a viver até a mim. Jeito sedutor, já me com você, garoto. Banda 007. Falei que minha vida é te amar. Tem um desejo em meu olhar. Só você sabe despertar. Agora com eles eu vou curtir. Porque nosso amor já não tem fim. Na vila de São Miguel do Praguba. Agora eu vou com a galera do Bombas. Com a galera do Bombas. É uma explosão de alegria. Eu prometo, meu amor, que sempre vou te amar. Com a galera dos Bombas. Com a galera dos Bombas, é uma explosão de alegria. Eu prometo, meu amor, que sempre vou te amar. DJ Everton Produções. Banda 007. Você é quem me faz perder o ar. Já te falei que minha vida é te amar. Tem um desejo em meu olhar. Só você sabe despertar. Agora com eles eu vou curtir. Porque nosso amor já não tem fim. Na vila de São Miguel do Praguba. Agora eu vou com a galera dos Bombas. Com a galera dos Bombas. É uma explosão de alegria. Eu prometo, meu amor, que sempre vou te amar. Com a galera dos Bombas. Com a galera dos Bombas. É uma explosão de alegria. Eu prometo, meu amor, sempre DJ vou te amar. Everton, o super DJ da galera, já está no ar. DJ Everton, de Cândido Mendes para todo o Brasil. Banda 007. DJ Everton, produzindo áudio profissional. Desprezei cada beijo seu. Eu não valorizei, perdi tudo de meu. Lágrimas não vão resolver se eu já não tenho mais você. Mas eu vou te mostrar esse Gilson, som da galera, com o DJ Gilson e Banda 007. Produzindo o que você gosta de ouvir. Everton. Banda 007. Todo dia fico esperando sua ligação. Esperança de você voltar. Você não faz ideia do quanto eu já chorei. Sinta a pressão, mano. Banda 007. Depois de tanto tempo em minha vida, hoje não quero chorar tua partida. Muitos planos eu sonhei pra gente, não se vá, preciso de você. O som que vai tocar e você vai se apaixonar. Com DJ Fábio, DJ Luiz Carlos e DJ Valdemir, esse é o som. Matrix Evolution, comando de aço. Quando ele toca, ninguém fica parado. Matrix Evolution, comando de aço. Volta logo. Vai pra cima! Ei, por que o DJ Everton é o DJ Everton? Banda 007. Depois de tanto tempo em minha vida, hoje não quero chorar tua partida. Muitos planos eu sonhei com a gente, não se vá, preciso de você. O som que vai tocar e você vai se apaixonar. Com DJ Fábio, DJ Luiz Carlos e DJ Valdemir, esse é o som. Matrix Evolution, comando de aço. Quando ele toca, ninguém fica parado. Matrix Evolution, comando de aço. Volta logo. Sabe, às vezes sem querer, eu lembro de nós dois. Everton. De nós dois. Vem aquela vontade de chorar, não consigo controlar. E fico assim, entendo que foi aqui no Maranhão, que engordou Pedro Viana, que nasceu o nosso amor, o nosso amor. Sou louco por você. E quando essa carretinha tocar, vou me declarar. É a meta. Carretinha equipe sound, o xodó da galera, com o DJ Everton e o DJ Bruno. É a meta. Carretinha equipe sound, o xodó da galera, com o DJ Everton e o DJ Bruno. Da 007. Sabe, às vezes sem querer, eu lembro de nós dois. De nós dois. Vem aquela vontade de chorar, não consigo controlar. E fico assim, entendo que foi aqui no Maranhão, que engordou Pedro Viana, que nasceu o nosso amor, o nosso amor. Entenda que eu sou louco por você. E quando essa carretinha tocar, vou me declarar. É a meta. Carretinha equipe sound, o xodó da galera, com o DJ Everton e o DJ Bruno. É a meta. Carretinha equipe sound, o xodó da galera. Yeah. Banda 007. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Fiquei perdida em desespero, no frio, na solidão. Eu não sei mais o que faço pra você voltar pra mim. Hoje me vejo tão só, perdida em cada passo. Então volta, meu amor, não machuque meu coração. Banda 007. Quando você me mostrou o amor, o meu mundo nunca mais foi como antes. E o escuro você iluminou. Parecia minha irmã de verdade. Transformei o meu mundo em seu. Era a forma de provar que te amava. E o recado no e-mail era meu. Saber que estou preso ao passado. Hoje saiba, pela mãe eu chorei por não ter mais você. Peço volte, vai doer. Eu não vou aguentar se você vir dizer: me esqueça. Mega DJ Ronaldo, quero ouvir o som que ela sempre cantava em noites de amor. Mega DJ Ronaldo, quero ouvir o som. Ainda não acredito que ela me deixou. Mega DJ Ronaldo, quero ouvir o som que ela sempre cantava em noites de amor. Mega DJ Ronaldo, quero ouvir o som. Ainda não acredito que ela me deixou. Vamos nessa! Vamos nessa, Everton! Banda 007. Quando você me mostrou o amor, o meu mundo nunca mais foi como antes. E o escuro você iluminou. Parecia minha irmã de verdade. Transformei o meu mundo em seu. Era a forma de provar que te amava. E o recado no e-mail era meu. Pra saber que estou preso ao passado. Hoje saiba, pela mãe eu chorei por não ter mais você. Peço volte, vai doer. Eu não vou aguentar se você vir dizer: me esqueça. Mega DJ Ronaldo, quero ouvir o som que ela sempre cantava em noites de amor. Mega DJ Ronaldo, quero ouvir o som. Ainda não acredito que ela me deixou. Mega DJ Ronaldo, quero ouvir o som que ela sempre cantava em noites de amor. Mega DJ Ronaldo, quero ouvir o som. DJ Everton, DJ da galera. DJ Everton, agora bombando os mais badalados hits do momento. DJ Everton Produções. Banda 007. É incrível o que você vai ver quando ele tocar pra você. Quero me apaixonar com o som da galera. Curte com meu amor, hoje a noite me espera. Minha princesa, hoje eu vou te convidar com a minha tropa. Quero sair contigo pra curtir o show. O show do Mega. O som da galera vai tocar. E ele agita o Pará. O show do Mega Príncipe Negro. Me diz, Edson e Edielson. O som da galera vai tocar. E ele agita o Pará. Everton, DJ Everton. Banda 007. O que você vai ver quando ele tocar pra você? Quero me apaixonar com o som da galera. Curte com meu amor, hoje a noite me espera. Minha princesa, hoje eu vou te convidar com a minha tropa. Quero sair contigo pra curtir o show. O show do Mega Príncipe Negro. DJ Edson e Everton, tocando o que te toca. Banda 007. Everton. Quando estiver sozinha, a saudade vai bater. Yeah. Chega de brigar, vamos deixar pra lá. Você sabe muito bem que eu sou louco por você. Agora toca tudo de Mojú. Meu coração, viajo no tempo e relembro todo o nosso amor, o nosso amor. Você me ensinou que eu tava chão, não vivia nessa solidão. Quando percebi, já estava assim, tão entregue, louca por você. Não vá, se me pedir o impossível, eu te dou. Até suplico que não vai amar. Eu não quero ouvir que tenho outro alguém. Banda 007. Ai, ai. A saudade aperta ainda mais o meu coração. Meu coração. Viajo no tempo e relembro todo o nosso amor. O nosso amor. Você me ensinou que eu tava chão. Não vivia nessa solidão. Quando percebi, já estava assim. Tão entregue, louca por você. Impossível, te dou. Até suplico que não vai amar. Eu não quero ouvir que tenho outro alguém. DJ Everton, meu compadre. Fotos no celular, mensagens de amor, lembranças que o tempo deixou. Agora sozinho, fico a me perguntar se o tempo te esquecer. Então arrasa todo o Pará. Vai fazer novo Mega Tufão, novo Mega Tufão, com DJ Carlos, Neck, Pedrinho Mix. Novo Mega Tufão, novo Mega Tufão, com DJ Carlos, Neck, Pedrinho Mix. Novo Mega Tufão, novo Mega Tufão. Banda 007. Dani DJ Everton. DJ Everton Produções. Fotos no celular, mensagens de amor, lembranças que o tempo deixou. Agora sozinho, fico a me perguntar se o tempo faz eu te esquecer. Sabe, às vezes sinto que todo esse

maltratar. Ao lembrar você dizendo que comigo era pra sempre, o que aconteceu? Preciso ter de novo o gosto do teu beijo. Tem que ser agora, agora, senão vou enlouquecer. Tocando no seu coração, super viúva negra, com esse som eu vou curtir. Super viúva negra, quero só você, quero só você. Super viúva negra, com esse som eu vou curtir. Super viúva negra, quero só você, quero só você. Banda 007 DJ Everton. Ao lembrar você dizendo que comigo era pra sempre, o que aconteceu? Preciso ter de novo o gosto do teu beijo. Tem que ser agora, agora, senão vou enlouquecer. Com a super viúva negra, meu amor quero te entregar. Esse é o som da galera de Macapá, tocando no seu coração. Viúva negra, com esse som eu vou curtir. Super viúva negra, quero só você, quero só você. Super viúva negra, com esse som eu vou curtir. Super viúva negra, quero só você. DJ Everton, o super DJ da galera, já está no ar. Banda 007. Vejo a cama tão vazia porque você já não está. O teu cheiro que ficou no travesseiro me faz sofrer. Mas acredito que vou encontrar um novo amor pra mim. Um trio mais querido do Brasil. Me atenda, Black Show. Este sim, toca e faz a onda. Banda 007. Vejo a cama tão vazia porque você já não está. O teu cheiro que ficou no travesseiro me faz sofrer. Mas acredito que vou encontrar um novo amor pra mim. Manda 007. Doeu demais quando você decidiu me deixar. Eu sofri, eu chorei. Sem o teu amor não sei como vou ficar. Agora nada me importa, eu vou curtir. Ele está de volta e veio pra ficar. Vou poder sonar o mais forte. Esquecendo tudo que é todo. Venha sentir a força desse som. Demorou o gosto desse som de móvel. O comando é Gui de Castanhal. DJ Neto Siqueira, DJ Luciano e o DJ Cuca. É móvel. O comando é Gui de Castanhal. DJ Neto Siqueira. DJ Everton conquistando seu coração. DJ Everton devastando o coração, incendiando tudo. Faz perder toda a razão, bagunçando a minha vida. Já não sei o que fazer. E quanto mais eu fujo, mais quero aqui comigo. Por jamais tenho medo de sofrer. Coração dispara, vou enlouquecer. Por jamais chego até a perder o ar. A paixão dói no peito, sem você não dá. E assim, a paixão não tem fim a cada dia. Banda 007 Everton. Que nem um tsunami devastando o coração, incendiando tudo. Faz perder toda a razão, bagunçando a minha vida. Já não sei o que fazer. E quanto mais eu fujo, mais quero aqui comigo. Por te amar, tenho medo de sofrer. Coração dispara, vou enlouquecer. Por te amar, chego até a perder o ar. A paixão dói no peito, sem você não dá. E assim, a paixão não tem fim a cada dia. Quero mais, DJ Everton, de Cândido Mendes para todo o Brasil. Alô, DJ Everton! Banda 007, DJ Everton! Guerreiro da galera, puxala, puxala. Guerreiro da galera, puxala, puxala. Guerreiro da galera, puxala, puxala. Guerreiro da galera, puxala, puxala. Com o guerreiro da galera, vamos curtir a noite. Com o puxala, tem certeza, vem curtir com a gente. Puxala é o guerreiro da galera. Puxala é o guerreiro da galera. Puxala é o guerreiro da galera. Puxala é o guerreiro da galera. DJ Everton, é na pressão. Banda 007. The best DJ Everton takes your imagination to the limit. Você partiu, me deixou vazio e eu fiquei em suas mãos. Eu me iludi com seu jeito de fazer amor. Seu calor em mim, sua boca em mim era de enlouquecer. DJ Daniel vai tocar assim pra você. Guerreiro da galera, puxala, puxala. Guerreiro da galera, puxala, puxala. Guerreiro da galera, puxala, puxala. Guerreiro da galera, puxala, puxala. Com o guerreiro da galera, vamos curtir a noite. Com o puxala, tem certeza, vem curtir com a gente. Puxala é o guerreiro da galera. Puxala é o guerreiro da galera. Puxala é o guerreiro da galera. Puxala é o guerreiro. DJ Everton Produções, de Cândido Mendes, Maranhão. Alô galera de Marabá, somos da banda 007, Verão RBA 2014. Em Marabá é tudo de bom. Chegou o Verão RBA 2014, diversão e responsabilidade. Essa é a nossa praia, vem curtir. Rádio FM 91, sucesso em primeiro lugar. Rádio Clube aconteceu, ligue na Clube. Jornal Diário do Pará e Diário de Carajás, o Jornal da Família Paraense. Praia do Geladinho, do Tucunaré, Orla do Rio, Tocantins, em Itacaiunas, eu quero me banhar. o espetáculo pra você dançar. Alô, galera de Marabá, somos da banda 007, Verão RBA 2014. Em Marabá é tudo de bom. Chegou o Verão RBA 2014, diversão e responsabilidade. Essa é a nossa praia, vem curtir. Rádio FM 91, sucesso em primeiro lugar. Rádio Clube aconteceu, ligue na Clube. Jornal Diário do Pará, um diário de Carajás. O Jornal da Família Paraense. Praia do Geladinho, do Tucuna, é a orla do Rio Tocantins. Em Itacaiu, mas eu quero me banhar. Verão RBA, FM 91, sucesso em primeiro lugar. Verão RBA, FM 91, sucesso em primeiro lugar. Everton, meu amor, pra cima, Everton! Eu não sei o que faço sem você aqui. Aqui. Vamos nessa, essa. Vamos nessa, Everton! Basta, eu vejo a hora de enlouquecer. O tempo é inimigo, ele corre bem devagar. No silêncio do quarto, a noite chega. Eu quero você, e no frio que faz, quero teu corpo. Imagino tua boca na minha boca. Vem me amar. Já tentei, já fiz de tudo pra você voltar. Até mandei milhões de flores pra me perdoar. Te quero aqui, vem pra mim. Te quero aqui, vem pra mim, meu amor. Banda 007. Esse é o DJ Everton, tocando o que te toca. Eu não sei o que faço sem você aqui. Aqui, essa dor não passa e eu vejo a hora de enlouquecer. O tempo é inimigo, ele corre bem devagar. No silêncio do quarto, a noite chega. Eu quero você, e no frio que faz, quero teu corpo. Imagino tua boca na minha boca. Tudo pra você voltar. Eu mandei milhões de flores pra me perdoar. Trazendo o que há de melhor no planeta música. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado, meu Deus, por mais este sonho realizado.